minha vida. Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas. Tão dizendo que eu vou morrer na solidão. Já fui nessa de mãozinha e tomei foi no litrão. Seu bolo, o problema é meu, pra quem dá não entender. Todo mundo tá sofrendo, menos eu. Melhor tá solteira tomando uísque. Melhor tá solteira tomando uísque do que tá namorando.